andei 3 dias e 3 noites pelo mato sem parar. E no meu caminho não encontrei nenhuma caça pra matar. Só escuto pela frente e pelo lado o Curupira me chamar. Ora aqui, ora ali, se escondendo sem parar num só lugar. Por esse danado muitas vezes me perdi na caminhada. E nem Padre Nosso me livrou desse danado da estrada. Curupira feiticeiro, sai de trás do castanheiro, pula pra frente e defronta com a gente, negrinho covarde matreiro. Deixa o caboclo passar.